ao rei. Mami, faz um favor pra eu dormir sossegado. Só não faz amor, eu sou pra aqui do lado. Vai ser quem sou, seu vizinho chato, entende meu lado. Boa noite, vizinha, não quero incomodar. Por acaso teria uma xícara de açúcar, esqueci de comprar. Do meio sozinho, cozinhando demais. Na verdade eu queria uma felicidade que ali não tem mais. Se não for pedir muito, me convida pra entrar. Na verdade eu queria só um pra mim pra desabafar. Não precisa ter pena de mim, já faz um tempo que eu tô assim. Só me faz um favor, eu dormi sossegado. Só não faz amor, eu sou pra aqui do lado. Vai dizer que sou o seu vizinho chato, quem tem do meu lado. Só me faz um favor, eu dormi sossegado. Só não faz amor, eu sou pra aqui do lado. Vai dizer que sou o seu vizinho chato, quem tem do meu lado. Rasgar uma nota de 100 pra quem conta um centavo. É o rei, o rei da bachata baiana, da aventura. Se não for pedir muito, me convida pra entrar. Na verdade queria só um amigo pra desabafar. Não preciso ter pena de mim, já faz um tempo que eu tô assim. Só me faz um favor, eu dormi sossegado. Só